tarde, bem-vindos à última fase do especial Autárquicas 2013, um programa de responsabilidade da Rádio Nazaré e dos semanários Região de Cister e Região de Leiria. Depois das entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Nazaré e o debate do passado dia 29 de agosto, iniciam-se hoje os debates com os candidatos às Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. São por isso hoje nossos convidados os candidatos à Assembleia de Freguesia de Famalicão pelas várias forças políticas. O BE, por razões que desconhecemos, não está presente, mas contamos com a CDU, o Movimento Partido da Terra, o Partido Socialista, o PSD e o Movimento de Independentes Nazaré Viva. Para a Assembleia de Freguesia de Famalicão, o Bloco de Esquerda apresenta Fernando Dias Pires, que, como já disse, por razões que nos são alheias, não está presente. A CDU apresenta Sérgio Januário, o Movimento Partido da Terra, Abílio Santiago, o Partido Socialista, José Felipe Ramalho e o PSD, Jorge Sousa. Os independentes do Nazaré Viva candidatam Arménio Varela. Feitas as apresentações, vamos então às propostas do candidato e eu começava pela CDU. O que é que leva a CDU, já há muitos anos que não faz, a candidatar-se em Famalicão e principalmente a sua candidatura? Portanto, a todo o auditório, muito boa tarde. Portanto, quero agradecer, portanto, este convite à CDU. E essa pergunta foi, após ponderar há vários anos, criou-se condições para, neste momento, se poder, portanto, lutar por aquilo que não tem vindo a ser feito, portanto, na nossa freguesia já há uns anos a esta parte. Então, criámos condições para lutar pelos interesses da população, porque há coisas que não podem ser mais, não podem estar mais no ponto em questão. E então a CDU criou condições, gentes que se disponibilizaram para se candidatar. Portanto, às eleições. Esse convite feito pela CDU foi logo aceito pelo Sérgio Januário? Demorou muito tempo a pensar? Não, é lógico que eu, aceitei. Acho que era necessário e acho que a CDU faz falta em qualquer assembleia que haja, e isso tem-se visto há anos a esta parte, inclusivamente no município. Foi por isso que nos levou a concorrer às eleições a Famalicão. Em termos de objetivos pessoais ou políticos, o Sérgio? Não, pessoais não tenho. Eu trabalho, aquilo que a CDU tenta trabalhar é para um coletivo e não pessoal. É isso que nós trabalhamos, é em prol da população e não por mim pessoal. Isso há muita gente que trabalha, nós. Nem tudo CDU. Que são objetivos pessoais tem sentido pejorativo. Não. Portanto, eu até, se calhar, fui o candidato que foi escolhido e muito bem, porque nunca me opus a isso. Tentei, dentro das linhas, que são minhas linhas, são as da CDU, porque senão não estava cá. E então achei extraordinário este trabalho em prol da população. É isso. Abílio Santiago já passou por várias vezes na política. O que é que o levou neste momento a candidatar-se à Junta de Freguesia de Famalicão? Eu queria primeiro que tudo cumprimentar o auditório da Rádio Nazaré, especialmente os famalicenses. A minha vida na política não tem sido tanta. Já andei, mas não tenho... Já lá vão uns anos. Pois, há 12 anos que não faço parte, não tenho nenhuma atividade política. As razões da candidatura. As razões da candidatura prendem-se com várias razões. Prendem-se pelo facto de Famalicão ter sido votado ao abandono pelo PS, com todo o respeito que devo ao meu amigo Zé Filipe, mas acho que devemos dizer as coisas com toda a clareza e com toda a naturalidade. Estes últimos anos foram maus demais, como dizem muitos famalicenses, para lá das barcas, acabou o concelho. Eu prefiro um bocadinho disso. E também para acabar com a bipolarização que tem vindo a acontecer ao longo dos anos, ou ao longo destas últimas eleições autárquicas, na freguesia de Famalicão. Quando fui convidado pelo António Salvador para este projeto, ele mostrou-me, questionou-me e vi que era interessante. Era interessante porque, no fundo, o Famalicão era com as minhas raízes. É lá que foi lá que fui à escola. Tenho aqui até colegas que andámos na escola ambos. Foi lá que casei, foi lá que fui pai. Foi, enfim, portanto, e há aqui uma relação afetiva muito grande com o Famalicão. E gostava que Famalicão entrasse mais, que se tornasse uma freguesia mais aberta, mais, com mais progresso, com mais tudo, porque neste momento não tem nada. Portanto, nesse caso deveria seguir-se pela ordem que já estabelecemos, o Bloco de Esquerda, mas por não estar presente, passámos ao candidato do PSD, professor Jorge de Sousa, que tenho que lhe perguntar porque é que o leva neste momento a candidatar-se à Junta de Freguesia de Famalicão. Olha, o que me leva a candidatar à Freguesia de Famalicão é simplesmente um desafio. Mais na minha fase difícil da minha vida foi uma forma de conseguir ter alguma coisa que me leve a ter alguma ocupação. E, ao mesmo tempo, servir a população da melhor forma que puder e que sei, independente das suas ideologias políticas, religiosas ou outras. Há uma situação que eu queria deixar, era também uma boa tarde a todo o auditório da Rádio Nazaré, a todos os famalicenses e a todos os candidatos aqui presentes também, e que o debate seja também proveitoso relativamente à população e que possa tirar daqui as suas ilações e tirar daqui também as suas ideias. O que me moveu foi simplesmente o facto de contribuir com o meu conhecimento a melhoria das condições de vida dos habitantes da freguesia de Famalicão. É evidente que Famalicão foi sempre o parente pobre, isto relativamente ao Conselho da Nazaré, e daí também é o desafio que eu tenho naturalmente, é tentar fazer o meu melhor, tentar fazer o melhor com a equipa, tentarmos fazer aqui tudo o que é uma freguesia onde eu nasci também e sou de lá, e tendo o tempo disponível que tenho, fazer aquilo que é melhor para Famalicão. Temos aqui também a unir de quatro pilares fundamentais para fazermos o nosso trabalho, que são unir, inovar, envolver e partilhar. A partir destes quatro pilares desenvolvemos então o nosso programa, que já está também, irá ser posto na rua. E aquilo que me levou realmente foi só esta disponibilidade de trabalho, a honestidade, a competência, a eficácia, o rigor, tudo o que está por trás naquilo que posso fazer por Famalicão, por Famalicense, por Famalicenses também. Esta foi aquilo que me levou a assumir esta candidatura, independentemente do resto de outras coisas que possa haver aí. A única coisa que eu tenho em mente e que me levou a aceitar esta candidatura foi simplesmente o trabalho e a disponibilidade. Para o José Filipe Ramalho, é que a Junta de Freguesia já não tem segredos porque transita praticamente o mandato anterior. O que é que leva, portanto, já esteve na Junta há alguns anos? 12 anos. E repete mais uma vez, mais um mandato. Quais são as razões? Foi a convite do Partido Socialista, naturalmente. Sim, portanto, boa tarde a todos, o auditório da Rádio Nazaré, e também a todos os famalicenses. Portanto, com a uma experiência que tenho da Junta Freguesia com 12 anos, portanto, fui convidado pelo Partido Socialista para encabeçar a lista à Junta de Freguesia. Portanto, na minha situação, portanto, tenho trabalhado com as pessoas no terreno, ouço as pessoas no terreno, E de facto quero continuar que de facto Famalicão começa a crescer um bocadito mais daqui para a frente, porque também o poder político da Câmara Municipal também não tem ajudado muito a ponto de situação de angariar certas situações das pontas da barca para lá. Parece que o dinheiro que não chega lá, portanto, nós fomos a ver a Junta de Freguesia, há mais de 6 anos não recebe um tostão da Câmara Municipal da Nazaré. Como autarca, portanto, do Partido Socialista, o que é que o leva, de facto, a candidatar-se? É gratificante ser presidente de uma junta de freguesia? Eu acho que sim. E tenho sido, enquanto autarca, até agora. Eu acho que sim. Parece-me que, de facto, nessa situação, que devemos olhar para alguns problemas graves que estão dentro de Famalicão, que praticamente eu os conheço, vivo com as pessoas diariamente, na minha vida pessoal, em que realmente também elas me atraíram um bocadinho de confiança para que me candidatasse, e essa será a minha opção nesse sentido. O Arménio Varela, já não é a primeira vez também que está na política, mesmo até por outras cores políticas, o que é que esteve na base desta decisão da aceitação com o Movimento Independente Nazaré Viva? Muito boa tarde ao auditório geral da Rádio Nazaré, a todos os famalicenses, valadenses, nazarenos, a todos. O nosso aparecimento de Nazaré Viva tem como primeiro objetivo principal ganhar a Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Desde já também cumprimento os meus todos aqui colegas que estão aqui comigo, candidatos também à mesma junta. Este grupo, este movimento, vai procurar não entrar desde já, portanto, no passado. Porque já, o que já está passado, já está passado. Os erros foram cometidos, consequentemente. E por isso mesmo, eu hoje, com 57 anos, há 15 anos que estou na Assembleia Municipal e passei também já pela Junta de Freguesia, é por isso mesmo que eu tive que dar a cara, e se me perguntassem há 3 meses se isto era possível, eu diria que não. Portanto, isto o que foi, é que mudou para agora ser que possível? O que é que mudou? Foi o aparecimento da Nazaré. Depois, como se sabe, a Nazaré Viva apareceu em junho, até aí eu digo sinceramente que não estava à espera de, portanto, de enfrentar esta lista, portanto, em Famalicão, de ser o cabeça de lista, mas eu sinto também alguma responsabilidade em todos estes processos que, mal feitos, que estão lá em Famalicão e que mais à frente nós provavelmente iremos falar neles. O movimento Nazaré Viva tem como principal objetivo não pôr só os cabeças de lista, tanto à juntas de freguesia, como Câmara, como Assembleia Municipal. Nós somos um grupo, falamos pelo coletivo, que é um grupo, e queremos fazer um trabalho. Vamos deixar essa resposta depois para a outra parte. Eu procurava o Sérgio Januário, não sei se tem alguma questão a colocar relativamente àquilo que foi dito, portanto, se quer preferir dizer quem é o Sérgio Januário, quem é o candidato. Não, o Sérgio Januário em Famalicão, e penso que em Famalicão conhecem o Sérgio Januário e conhecem todos os candidatos que estão aqui. É sindicalista? Sou, trabalho, pronto, tenho lutado, tenho andado aí, fui daqueles que me opus contra a privatização da água, que sou contra isso, farei tudo para que isso não venha a acontecer, tenho lutado por isso, cheguei até às 4 da manhã e 5 da manhã no município da Nazaré, quando foi a aprovação disso, e portanto, tenho lutado pelos interesses, e nós estamos cá com sentido de responsabilidade, portanto, para que Famalicão mude completamente das políticas que têm sido feitas. É aquilo que não tem sido feito. Eu acho que em Famalicão, eu não digo que alguém se tenha aproveitado parte em sentidos próprios, não é? Mas há muitas coisas, sim. Aquilo que os seus amigos, colegas ou adversários disseram, alguma questão? Não, eu acho que... Não, esta questão é para o Abílio Santiago. Eu gosto de amigos e colegas, os adversários, deixamos isso para depois, porque não, acho que não. Amigos e colegas, que somos todos aqui. É assim, em relação àquilo que foi dito, foi expresso, há aqui uma coisa, só um reparo que eu queria fazer portanto, àquilo que disse o Zé Filipe. Quando se diz que há 6 anos que a Câmara não dá onde estão para Famalicão, penso que a culpa é também da capacidade reivindicativa na Junta, que não existiu, sabe-se lá por que razões, foi uma capacidade, portanto, reivindicativa que não existiu, e agora é isso, quer dizer, as razões porque ela não existiu, eu não faço um juízo de valor, mas o que é facto é que ela não existiu. Porquê? Por que razão? Se calhar são daquelas coisas que... Jorge Sousa, sobre aquilo que foi dito até ao momento, alguma questão queira... Sobre aquilo que foi dito, já foi dito aqui também, já referido, é que nós vamos para mudar, nós vamos para tentar fazer o nosso melhor, e essa mudança tem que ser feita. Sentimos claramente que Famalicão parou, está no marasmo, é uma situação que não há nada feito. Sentimos isso cada vez mais, sentimos que há qualquer coisa que não está bem, e essa mudança, esse desafio que vou tentar travar também com todos também, e com a equipa que está comigo, é precisamente nesse sentido, é tentar mudar, é tentar pôr o Famalicão no mapa, é tentar deixarmos de ser o parente pobre e trabalharmos todos em conjunto para que Famalicão possa efetivamente crescer. Só assim é que pode crescer. Caso contrário, ficaremos sem Felipe Ramalho, já que toda a gente aqui disse quase mal de si, isto tem algum fundo de verdade ou não? De fundo de verdade? O Famalicão está parado? Sim. Está... Não disse mal José Filipe. Sim. Disse mal da atitude de uma junta de freguesia. Não. Vamos lá. Neste realmente, quando nós temos aqui a falar nestas situações, temos praticamente, não sei se posso falar nesse ponto, portanto temos o ponto do centro... Não, é só mais para contestar aquilo que eventualmente tem sido dito e só em relação a isso. Em relação a isso, é aquilo que eu tenho a dizer, que de facto essa tem sido uma vertente em que de facto também temos tido pouca ajuda da Câmara Municipal de Nazaré. Nessa vertente. Por isso, temos neste momento todo o pouco dinheiro que vem do FEF de 3 em 3 meses, portanto é para oficinas e para pagar praticamente ao pessoal autárquico. Portanto, não há mais nada... que conseguimos ir buscar, se não for o campo de uma ajuda, portanto estamos na parte, se a gente for ver a parte do centro escolar, que a parte do centro escolar de Famalicão, que todos eles foram, foram feitos com adjudicação direta entre Nazaré e Balado. Essa explicação terá depois de ficar depois. E... Ora, Arménio Varela, sobre aquilo que foi dito, alguma contestação? Ah, eu acho que sim. Há aqui, eu ouvi com muita atenção o que realmente o meu colega do MPT disse. Ele disse que realmente houve incompetência da Junta de Freguesia. Eu não quero dizer que não tivesse havido. Não utilizo esse termo. Mas, Reivindicação. Não, não é, mas também há uma coisa. A Câmara Municipal tem 90% de tudo aquilo que surgiu na Junta de Freguesia de Famalicão, uma vez que teve ao seu serviço sete vereadores. E quem são esses sete vereadores? Não vai ter tempo, não vai haver espaço para isso. Jorge Sousa, qual é o diagnóstico que o PSD, e o Jorge Sousa em particular, faz do estado da situação da freguesia de Famalicão? Antes de mais, estava a dizer que não, e o Abílio referiu, nós não estamos aqui a dizer mal de ninguém, estamos apenas a constatar factos. E esses factos são aquilo que eu sinto em Famalicão, não estou a ver que é com A, B ou C, é com as pessoas todas que nós temos que trabalhar. E tentar melhorar aquilo que não teve tão bem. Como dizia também o Arménio, o passado é passado e agora vamos olhar para o futuro e é isso que nos interessa também. É a partir daqui que nós vamos começar. O diagnóstico está feito, não é? Até porque há pouco falámos precisamente nisso, fizemos um levantamento, tive a preocupação de saber, até porque nasci lá, sou de lá, estou lá há 60 anos, conheço perfeitamente quais são também e mais o tempo que trabalhei aqui e que tenho com a Câmara diretamente também, deu-me algum conhecimento de como é que se fazem as coisas, quais são aquelas que estão por fazer e quais são aquelas que não tiveram tão bem feitas. Naturalmente, todos nós erramos, não é? Aqui, da minha parte, era só para dizer também que o diagnóstico é esse que está mais que feito e o programa que nós temos e que vamos lançar irá dar resposta a todas essas perguntas também. Estamos ainda só na fase do diagnóstico. Qual é para si, neste momento, a situação da freguesia de Famalicão? Se é uma freguesia muito, muito avançada, se tem de tudo, se falta muita coisa? Não. Famalicão, como dissemos há pouco, e começámos por referir isso inicialmente, é que Famalicão falta tudo nesta altura. Houve tempos em que nós nos lembramos, e já não somos tão novos quanto isso, em que Famalicão gozava de ser uma freguesia com tudo e autónoma. Nesta altura ela é dependente de tudo e de mais alguma coisa, não é? Ela não tem nada, ela parou no tempo, como eu disse há pouco, parámos no tempo. Há um marasmo ali que eu não sei porquê nem por que razão, mas ela existe. E toda a gente se queixa desse facto. Essa mudança, ou seja, essa forma de atuar, essa forma de fazer, tem que se dar uma alavanca, tem que se arranjar uma alavanca para mudar esta situação. Como? Com todas as pessoas, com toda a gente, envolver, partilhar, unir também, e temos que fazer isso com todos, independentemente do que está feito e com os erros que aprendemos, é a partir daí que vamos começar a trabalhar e começar a definir regras bem claras e caminhos para ultrapassar essa situação. Em que campos é que acha que é mais necessária, o que faz mais falta em Famalicão? Olha, no programa nós dividimos por vários setores que o que se torna mais fácil. Tivemos a educação, a ação social, temos o ambiente, temos depois a educação, como o Zé Filipe há pouco falava, e até dos centros escolares também é uma coisa, não é só por aí, mas outras coisas que estão por fazer também. Eu dividi por várias coisas que foram a educação, o ambiente, o património, a agricultura, a segurança, o saneamento básico, a saúde, o desporto e depois obras públicas. Portanto, esta no programa... Destas todas, onde é que Famalicão precisa de mais intervenção? A ação social nesta altura, pela crise que passamos também, pelas obras que falta concluir e pelo aquilo que não foi feito também, que está ali patente para todos, está bem patente para todos, aquela falta de conclusão de algumas obras, de outras que foram feitas também e que se calhar não foram as melhores que fizeram. Estou-me a lembrar do pavilhão, estou-me a lembrar da praça, temos tanta coisa que falta rentabilizar, estou-me a lembrar do espaço da Junta também, pode ser alterado e deve ser alterado, que está no nosso programa também. Já há muita coisa a fazer. Já lá vamos às propostas. Sérgio Januário, qual é o diagnóstico que a CDU sobre a situação em Famalicão? Portanto, o diagnóstico que a CDU tem, a freguesia de Famalicão, tem sido um bocado esquecida, tanto pela Câmara Municipal, como pelo próprio Executivo da Junta de Freguesia. Este último tem destacado pela incoerência e por algumas posições de interesses pessoais. Eu, atenção, não estou aqui diretamente a atacar o Zé Filipe, eu sei que se calhar o Zé Filipe não é aqui o camarada, nem é achado, nem é perdido, mas acho que já ouvi aqui, e estou plenamente de acordo, é que tem sido esquecido no quê? Portanto, estagnou. Famalicão, neste momento, estagnou. Toda a freguesia estagnou no tempo. Onde é que se nota mais essa estagnação? Nota-se mais, olha. Estamos, por exemplo, desde que quiseram acabar com o posto médico. Epá, sinceramente, é uma das coisas que, Famalicão, temos de arranjar maneira de ir para lá um médico a tempo inteiro, como era antigamente. Aquele médico diário, para as necessidades, para as pessoas que necessitam. Depois temos o saneamento. Nós temos uma carca e temos os raposos que não têm saneamento. Isso é prejudicial. Nós temos, fala-se muito em fazer uma variante em volta de Famalicão da Nazaré. Tudo bem, não somos nós que dizemos onde é que está a dinheiro para isso. Nós, a CDU, neste campo vem, porque sabe que não há dinheiros para se gastar. Agora a CDU, aquilo pode prometer, é muito trabalho, tentar unir a população, portanto os lugares, no sentido de aproximar os lugares de Famalicão. Acho que Famalicão está muito dividido e todos estão aqui, sabem bem que isso é uma realidade. A nível da agricultura, portanto, porque nós temos condições espetaculares, nós temos a nível de turismo coisas maravilhosas, temos a Serra da Pescaria, temos o Salgado, temos por exemplo o Casal Mota. A agricultura foi esquecida, não, eu acho que nunca ninguém a nível do Junta, nunca ouvi dizer que tivesse concorrido, portanto, aos fundos que vêm a nível da agricultura. Eu acho que há jovens agricultores que precisam de se, epá, não há trabalho, não há emprego, necessitam ser portanto, incentivados nesse campo. E acho que a CDU, aquilo que tenta fazer, e não vimos compromissos, nós não temos promessas, não vamos fazer autoestradas, não vamos, porque não há dinheiro, e estar aqui a enganar, porque a população de Famalicão e toda, se calhar em geral do país, está toda farta dos políticos que andam a mentir. E nós não mentimos. Nós temos a nossa, é trabalho, unir as pessoas, falar com as pessoas diretamente, juntar as pessoas, reunir com as pessoas, que é isso que não foi feito, e eu queria, ganhe quem ganhar, que deve fazer isso, tentar unir, porque todos juntos somos muitos, e acho que a nossa freguesia precisa de muito trabalho. A CDU é aquilo que promete, é muito trabalho. E é isso, com honestidade, já lá competência, vamos depois é isso. Às propostas. Cumpro-me agora anunciar a chegada do candidato pelo Bloco de Esquerda, Fernando Dias Pires. Nós já vamos, não a meio caminho, mas e punha-lhe já esta questão. Qual é a análise que o Fernando Dias Pires e o Bloco de Esquerda fazem da situação da freguesia de Famalicão? Isto operacional? Não é preciso carregar. Não é preciso carregar em nada. Portanto, a minha candidatura é nova. Eu sou, portanto, um habitante da freguesia de Famalicão, com um conjunto de preocupações provavelmente idênticas a todos os que estão aqui e de todos os habitantes. Tenho a noção de que os presidentes de junta são uns autarcas, talvez lhe irei chamar de segunda, portanto, porque financeiramente as juntas de freguesia são, têm pouca autonomia, dependem dos presidentes de Câmara e, nesta situação, tenho a consciência de que, portanto, um presidente de junta tem poucas possibilidades de fazer obras de desenvolvimento de uma freguesia. É caso para dizer que quase que os presidentes de junta são, têm que andar a pedir. Na análise do Bloco de Esquerda, quais são essas obras que o Famalicão mais precisa? Tem que andar a pinchar aos presidentes de Câmara ajudas para fazer isto e aquilo. Portanto, há um conjunto de coisas que entendo que devem ser melhoradas. Por exemplo, há algumas obras que estão por acabar há imensos anos. Famalicão parece quase que uma vila fantasma. É só bocados de ferros no ar e rotundas com ervas daninhas e marilhas no meio, lixo acumulado no chão. Portanto, penso que há um conjunto de coisas que não favorecem a população de Famalicão. Eu partilho dessas preocupações, sei que não posso fazer promessas, portanto nem pretendo fazer promessas, sei que não tenho amigos no poder, nem tenho, portanto, investidores com dinheiro para ir investir nesta região, mas penso que um presidente de junta pode, com a população, dinamizar a sua freguesia. E é aqui que eu vejo o principal papel, o meu papel como candidato do Bloco de Esquerda, em dinamizar e ir junto das populações para fazer estas melhorias que já vamos ver depois onde é que se reflete essa dinamização. Arménio Varela, qual é o diagnóstico que o movimento Nazaré Viva faz sobre a freguesia de Famalicão? Tem 3 minutos. Pronto, o movimento Nazaré Viva vai apresentar, portanto, o seu manifesto ao eleitorado muito brevemente, mas desde já posso adiantar, portanto, o que vem lá claramente. Portanto, o nosso primeiro objetivo é efetuar realmente diligências para que, mais uma vez... Nós estávamos ainda nas propostas, estávamos ainda no diagnóstico, que é para depois a gente fazer a medicação. Sim, o movimento Nazaré Viva tem algumas prioridades em Famalicão, como seja, portanto, o centro escolar de Famalicão, que tanto nos preocupa. Tem também o Centro Médico de Famalicão. Isto são, portanto, as primeiras três propostas e é uma vergonha. Portanto, em 2013, Famalicão, com 1.500 habitantes, não temos uma caixa multibanco. Não temos uma caixa multibanco, nós não sabemos porquê. Desconfia-se que são os bancos que não querem lá realmente meter a caixa multibanco por ela ser assaltada, mas também pensamos que houve aqui uma certa diligência por parte de alguém que não fez, portanto, o pedido a tempo a essas instituições. O movimento Nazaré Viva também está preocupado também com algumas coisas aqui referidas, nomeadamente obras que não foram concluídas. Rapaz-se que o nosso pavilhão ainda não está concluído. Rapaz-se também que há outro pavilhãozinho, que é uma loja, que era o banco antigo de Famalicão, o Monte Pio, que está vazio, que nunca foi entregue, que nunca foi aquele espaço entregue a ninguém, e onde muitas pessoas realmente... Mas a casa é de quem? Diga, da Junta de Freguesia. Da Junta de Freguesia. O movimento Nazaré Viva tinha como objetivo entregar aquilo aos escuteiros de Famalicão, que há tanto reclamam um espaço e que não têm. Considera que Famalicão está estagnado, parou no tempo, como aqui já foi dito? Famalicão parou no tempo, não foi só Famalicão, foi a Nazaré toda. A Nazaré está parada no tempo. É Famalicão, é Nazaré, é Valado dos Frades, é Fanhais. Nós parámos no tempo, por culpa de alguém. que não soube administrar os destinos do nosso concelho durante estes 20 anos, porque com uma dívida enorme, porque eu tenho que ir à dívida, a dívida é enorme, portanto, não há dinheiro para as juntas de freguesia, portanto, não há verbas que a junta de freguesia possa realmente contar no final do mês para fazer alguns reparos. Eu tenho que reconhecer isso porque eu estou no terreno. José Filipe Romalho, qual é de facto a situação que se vive hoje em Famalicão? E a junta de freguesia. Exatamente, a situação, portanto, estou ali a apanhar as palavras do Armando, temos aqui a situação, portanto, do centro escolar. Mas concorda quando aqui os seus amigos dizem que Famalicão parou no tempo, ou isso não é verdade? Exatamente, não quero dizer que também parou-se no tempo da totalidade, parou relativamente também, porque é o facto que não parou só lá, né? Isto não parou de aula só lá, parou no Nazaré, parou em vários lados. Agora, de facto, nós em Famalicão, nesse sentido, além do Bolado dos Frades, somos uma aldeia que tem sido um bocado abandonada pela Câmara Municipal de Nazaré. E é mais abandonada em abandonada a nível de obras, que é o que temos aqui a falar. Estamos a falar no Centro Social, temos a falar no Centro Social. Também já houve aqui quem fizesse a crítica de que a Junta de Freguesia não teve poder reivindicativo para exigir junto à Câmara. Isso tem algum fundo de verdade? Isso a partir daí não meto nesse relevo. Aquilo que eu estou a pensar é daqui para o futuro e a trabalhar com a equipa que tenho, portanto... Quais são as maiores necessidades que neste momento Famalicão sente? Famalicão, as maiores necessidades que é necessário é o posto médico e é o centro escolar de Famalicão. Em termos de saneamento? Em termos de saneamento, estas são as duas de primeira, portanto, a partir desse saneamento. Temos em obra, temos aí mais ou menos 40% só elaborado. O resto, na freguesia de Famalicão, só é elaborado 40% do saneamento. Na freguesia incluída. Nós temos, portanto, a parte do Raposos e a parte da Macarca, que está feita em alta, e agora falta a responsabilidade da Câmara Municipal de a fazer em baixo. Portanto, são os primeiros investimentos que seriam necessários... Exatamente, temos mais investimentos. Temos, por exemplo, nós não temos meios, nem a Câmara. Nós entramos numa situação que as baletas neste momento na freguesia de Famalicão, entretanto, estão mais altas que o próprio Alcatrão. Portanto, a Junta não tem meio para se vender, para fazer limpeza. A Câmara Municipal não tem máquinas. E isto, excessivamente, e depois temos essa situação, pronto, temos aqui uma situação que é do multibanco, que isto é uma situação que, de facto, as pessoas, todas as vezes que me encontram, dizem, não há multibanco, temos que ir a São Martinho, gastemos lá o dinheiro, e mais não sei quanto, e depois havemos de investir, e isso é a realidade que falta lá, Agora, realmente, isso foi um passado, agora temos o presente, tenho uma equipa para trabalhar e tenho uma equipa realmente para continuarmos a dar a volta a esta situação toda. Abílio Santiago, qual é o diagnóstico que o Movimento Partido da Terra faz sobre Famalicão? O diagnóstico feito, além daquilo que já foi dito, é assim, eu penso que aquilo que está efetivamente, digamos que a estagnar ou a parar Famalicão, há aqui alguns eixos que são importantes e aqui eu estou perfeitamente de acordo com a falta de uma ATM. Eu penso que isto aqui é incúria. Valha-me Deus, se eu for eleito em 3 semanas, ponho uma máquina ATM em Famalicão. Comprometo-me a fazê-lo. Simplesmente não me cabe a mim fazê-lo. Há pessoas que o têm que fazer e que têm a obrigação de o fazer. Agora, o problema que se põe aqui é a ATM, da mesma forma que eu penso que é importantíssimo aquela casa que está em frente ao CREM, que é da Junta, que está vazia, onde trabalhou o banco, etc. Eu acho que uma ATM ali, o atendimento ao público de Famalicão ali, escusam de ir lá para trás, dão movimento, dão... Porque é curioso que o Famalicão aqui há uns anos atrás, nós víamos movimento da rua. Outro dia alguém me dizia que Famalicão está deserto, quer dizer, as pessoas fogem. Eu penso que é isso e é preciso, e está no nosso programa, criar um transporte urbano que faça a interação entre todos os lugares da freguesia e a sede de freguesia e, eventualmente, o concelho. Aí há situações legais que têm que ser tratadas, nomeadamente, no que diz respeito da freguesia para a sede do concelho, por causa da ocupação da Estrada Nacional por privados. Enfim, há aí algumas coisas que têm que ser... Mas não é impeditivo que se una todos os lugares da freguesia e as estradas para isso, que se una todos os lugares da freguesia a Famalicão para lhe dar mais vida e para que as pessoas, pronto, e nós também temos uma faixa etária também idosa e que não andem sempre, mas que que algumas são, podem-se deslocar e podem, por nós, sempre os filhos, dos sobrinhos, dos tios, dos avós, dos netos, enfim, para que as pessoas tenham também alguma autonomia. E isso faz com que o Famalicão, digamos que, comece, se calhar, traz mais gente à sede da freguesia, porque as pessoas não fogem de Famalicão por querer. Se calhar as pessoas não vão ao Famalicão porque não têm forma de lá chegar. Tem a questão viária e a questão mais... A questão viária não, é a questão viária da ligação. Depois há a situação do saneamento, que penso que não conheço na totalidade do protocolo, mas o protocolo que foi feito com as águas do Oeste previa o saneamento para Raposos e Serra. Ainda se chegou a discutir, segundo eu sei, se o Raposo havia do esgoto devia dizer Raposos Macaco ou Raposos Famalicão, embora sobre isso eu tenha uma opinião que lhe darei, se for caso disso. Agora, o que eu penso é que nem sequer se exigiu, não é a Câmara só que tem que fazer, a Junta de Freguesia teria que o fazer, porque o protocolo tinha a ver com o saneamento feito em Famalicão, era para Famalicão. Nem sequer se exigiu o cumprimento do contrato que está elaborado, do contrato do protocolo que está elaborado com as Águas do Oeste. Por que razões? Haverá, com certeza. Agora, quais são? Eu não sei. Porque o saneamento é uma extrema importância nos dias de hoje, vamos lá ver, quer dizer, eu não percebo porque é que não há saneamento. A seguir, a próxima questão é sobre óbvio, a questão posso soltar, não, agora essa. Não pode. Pois. E, portanto, agora, num minuto, cada um pode dizer aquilo que, alguma questão que queira, ou algum comentário queira fazer em relação aos comentários, àquilo que foi aqui. Não, eu soltava. Jorge Sousa. Relativamente à questão do que falámos destas obras todas que estão por fazer, por concluir, que toda a gente fala nelas, uma coisa é falar, outra coisa é passar à ação, é aquilo que tem que se fazer, porque passámos anos a falar na mesma coisa. Agora a questão é fazer, é preciso arrancar com as coisas. No nosso programa, e relativamente àquilo que foi dito da Caixa ATM, tenho aqui no programa, que já mostrei até também aqui aos colegas, em que a mudança de junta, ou seja, a sede da junta, irá passar para onde era o multibanco, onde tinha o multibanco que era o banco, o antigo banco, e temos já a promessa também de uma caixa ATM colocada lá, que tem um sítio e local próprio para esse fim. Portanto, aí já tínhamos também essa proposta e já tínhamos essa ideia também bem clara daquilo que era necessário em Famalicão. Temos o centro escolar, que é outra coisa que iremos falar também. Para já, o local onde ele foi feito também discordo completamente, onde tiveram que partir uma série de coisas, infraestruturas que estavam feitas e que depois, nesta altura, está ali. Depois pergunto-lhe qual é então o próximo lugar. Fernando Dias Pires, sobre isto que foi dito, algum comentário queira fazer? Portanto, há sempre comentários que podemos fazer. Um minuto. Portanto, nós, portanto, a candidatura do Bloco de Esquerda e na minha pessoa tem preocupações para a freguesia de Famalicão e que tem a ver, em primeiro lugar, com as pessoas que lá moram. E na minha candidatura, em primeiro lugar, estão as pessoas. A partir daí, com elas, poderemos abordar e resolver os problemas que conseguirmos. No entanto, eu não gosto de fazer promessas, não poderei fazer promessas, porque se calhar se as fizer poderei correr o risco de não as cumprir. Portanto, soluções existem para todos os problemas. É preciso haver vontade para os resolver. Ora, para a CDU, sobre isto que foi dito aqui, há algum comentário? Portanto, eu tenho comentários poucos, agora aquilo que eu tenho e que posso acrescentar é que na realidade... portanto, aquilo que podemos fazer, nós sabemos que a Caixa ATM faz falta, por acaso, é uma das coisas que não tenho, e não sou daqueles que digo que tenho, é necessária, mas há outras coisas, como, por exemplo, temos também, uma das coisas que devemos ver, e é tal coisa, as dificuldades de dinheiro que não existem, não podemos estar a prometer coisas que nunca poderão ser feitas. Portanto, tentar falar com saber com o MPTT. Pá, por exemplo, Macaca, Famalicão, Quinta Nova, há montes de anos que eu reclamo como cidadão e como vivo ali e acho que sinto que é é, portanto, limitadores de velocidade. Epá, fala-se de... Uma proposta, a gente também já lá vai. Pronto, já não, lá não, não é uma proposta. Isto não é uma proposta, isto já é uma das vai. Coisas que calhar já podia ter sido feito. Ora, José Filipe Ramalho, há um bocado ia dizer qualquer coisa para contestar. Não, tá, não, tá, não, não, não é que é o caso, que estava a dizer sobre o saneamento, o que ele estava a falar sobre o saneamento. Portanto, o saneamento está feito em alta. Portanto, agora cabe à responsabilidade da Câmara Municipal de o fazer em baixa. Porque neste momento já devia estar feito também. Porque eu conheço vizinhos que se sentem mal uns com os outros, porque o facto das fossas algumas estarem estabordadas e mais não sei quanto, e se aquilo já estivesse ligado, não havia esses problemas. Portanto, aquilo é uma questão que aquelas... Há uma estação elevatória no Raposo, há uma estação elevatória na Macarga, se brevemente aquilo não for resolvido, aquilo está tudo podre. Portanto, não executa, não anda, aquilo apodrece. Portanto, as águas do Oeste, nesse sentido, têm o seu trabalho concluído. Agora falta a responsabilidade da Câmara fazer em baixa. Eu sempre, Tiago, tu tens seguramente mais conhecimento que eu sobre o saneamento, mas eu, não me parece que a trazer o esgoto de Raposos para Famalicão seja em baixa. Mas pronto, eu não vou estar a discutir. Não, o saneamento, na Macarga e o saneamento do Raposo está feito em alta. José Filipe, agora é preciso necessário fazê-lo em baixa. Estás a perceber? Okay. Essa é que é a questão. Agora, agora em alta, do está Abílio, feito. Do Abílio, sobre esta questão, alguma coisa que queira acrescentar, queira comentar? Não, relativamente aos comentários que foram feitos. Não, em relação aos comentários que foram feitos, eu penso que aqui nós estamos todos mais ou menos de acordo com aquilo que pretendemos. Efetivamente, eu acho que todos mais ou menos temos a radiografia daquilo que é Famalicão, como ela foi tirada. Agora é evidente que agora que depois isto tem muito a ver depois com a disponibilidade, com a vontade e com a iniciativa, etc., das pessoas que vierem a ficar na Junta de Freguesia, que é isso às vezes que é, digamos, o elemento diferenciador. Pronto, vamos então às propostas e às prioridades para a Freguesia de Famalicão, e eu começava pelo candidato do Bloco de Esquerda, Fernando Dias Pires. Quais são as prioridades e as propostas do Bloco de Esquerda para Famalicão? Sim. Portanto, como referi há pouco, a primeira prioridade são as pessoas. Portanto, e neste âmbito, há que ter em conta os conhecimentos. É preciso enriquecer, do ponto de vista individual, as pessoas de uma determinada região. E para isso é preciso ir à procura do conhecimento e desenvolvê-lo na região. Portanto, eu, como sou agricultor e faço sobre o modo de produção biológica, preocupa-me muito as questões ligadas à saúde, à alimentação, ao desporto, e todos estes temas têm a ver com toda a vida no seu conjunto de uma comunidade. Portanto, para além disso, há o conjunto das obras que devem ser feitas, e isso acho que todos nós queremos fazer e todos nós temos boa vontade para os fazer. Uns poderão estar em melhores condições ou não, isso penso que para mim não é muito relevante. É preciso fazê-las, mas principalmente é preciso ter a confiança das pessoas para, em conjunto, todos conseguirmos concretizar o que acharmos melhor para a nossa região, neste caso para a nossa Freguesia. Sobre o ambiente, por exemplo, eu penso que preocupa-me algumas situações de falta de limpeza, preocupa-me a falta de limpeza urbana. Sim, na zona, na Freguesia de Famalicão. Preocupa-me a falta de acabamento de alguns passeios, preocupa-me, por exemplo, o embelezamento. Por exemplo, há lá uma rotunda que eu acho que é quase uma aberração, porque está começada e nunca mais foi acabada. São tarefas simples que se podem concretizar, e até com o apoio dos moradores ali à volta. Portanto, e é aqui que eu coloco a minha ação numa possível eleição, não é? Portanto, também não tenho grandes ilusões nesta área, não é? O Bloco de Esquerda é um partido pequeno, é um partido novo, pronto, não tenho muita experiência nesta área, eu não tenho muita experiência nesta área, não tenho muitas ilusões. No entanto, penso que, a vontade de todos, conseguiremos fazer alguma coisa. Em termos de prioridades, há alguma especial? Diga. Em termos de prioridades. Em termos de prioridades, portanto, todas estas que são aqui faladas são prioridades. Portanto, eu não enumero nenhuma. Acrescento a questão que lhe disse, a alimentação, a saúde, o ambiente, a preservação do ambiente, o desporto, a relação com as coletividades, por dar uso a algumas instalações que estão... quase que inutilizadas, que gastou-se montes de dinheiro com a construção de determinadas coisas e quase que não se faz lá nada. Portanto, todas essas coisas são a minha preocupação. Jorge Sousa, quais são para o PSD, para a sua candidatura, as propostas e as prioridades para Famalicão? Olha, as propostas estão elencadas no programa, como eu disse, daquelas áreas em que falei. O posto médico, o centro escolar, os escuteiros que falávamos há pouco, e eu queria aqui também ter a oportunidade, sei que existe uma sede iniciada para os escuteiros, num local onde foi também arrebentado cá embaixo a parte para dar lugar ao centro escolar. Sei, o saneamento também, já conheço e também andei de volta a ver o que é que se passava relativamente ao Salgado, uma carca também, e Mata da Torre. Há aqui a parte das propostas que tínhamos, tem a ver com os pilares que eu tinha referido há pouco, que é o inovar, é unir esforço em torno de uma causa comum, foi o que falámos há pouco. As pessoas, estamos para servir as pessoas e não para servir delas, estamos para trabalhar efetivamente com toda a gente, que as pessoas participem ativamente. Eu estou a falar em todos os lugares da freguesia, não estou a falar na sede de freguesia, como muitas vezes se fala também nos candidatos à Câmara, em que falam só... Proposta. Ou alguma metodologia que o PSD tenha para fazer De descentralização das assembleias de freguesia, passando pelos lugares da freguesia, ouvindo as pessoas, uma criação do gabinete do utente. Temos também com a agricultura, também temos criado um gabinete com a agricultura, até com o Valado, que também está para ser também depois efetuado. Quando fala em criação do gabinete utente de serviços da junta, em geral... Serviços da junta, até porque a nova legislação de delegação de competências nas juntas está cá fora também, e que já temos mais algumas por aí, e dentro dessas, criar na própria junta gabinetes de apoio, onde haja descentralização com a Câmara, onde possam também os serviços sociais, assistentes, psicólogos, etc., ter equipas multidisciplinares, apoio às coletividades, e na construção da rentabilização daqueles espaços que estão ali, que são espaços que estão parados, que não se utilizam e que vão sendo degradados, completamente degradados. O problema não é construir, o problema é depois manter aqueles espaços. Temos que dinamizar Famalicão, temos que pô-lo a trabalhar, temos que envolver as pessoas, temos que as unir, temos que trabalhar em função e em torno da mesma causa comum, que é pôr Famalicão no mapa, como disse há bocado, vestir a camisola de Famalicão. E nós, essa, do posto médico, é uma das grandes prioridades que temos também. Naturalmente, as pessoas não podem ficar sem saúde, sem os seus serviços e os seus cuidados médicos. Equipas de apoio também irão ser criadas nesse sentido, com enfermeiros também, e tu também, com pessoas com apoio domiciliário, com o centro social, com outras instituições da freguesia, e estaremos sempre juntos e a par de tudo o que for acontecendo. Com as pessoas todas também, mesmo quando for na Assembleia de Junta, todos terem uma participação ativa, ouvir as populações, ter uma página na net onde são colocadas todas as informações relativamente às assembleias, ao que está a dinheiros, tudo irá ser divulgado e transparente. José Filipe Ramalho, para o Partido Socialista, quais são as prioridades para Famalicão e as propostas? As prioridades para Famalicão, temos também a parte das mais-valias do Centro de Saúde, temos a parte do Centro Escolar. Portanto, que a parte do centro escolar, penso que tive com o candidato do PS à Câmara Municipal de Nazaré e penso que há uma promessa nesse sentido. Com 1 milhão de euros consegue-se rentabilizar e resolver o problema do centro escolar, do pavilhão, e até se calhar é capaz de subjar qualquer coisa para se comprar um autocarro para o transporte dos miúdos. E outras prioridades? Temos mais prioridades. As mais prioridades que temos... O que é necessário é mais pessoal para trabalhar para a freguesia. 2 pessoas a trabalhar numa freguesia, não conseguimos satisfazer a população, e elas têm toda a razão, pagam as suas contribuições, e com 2 pessoas é impossível. Não temos gente para a limpeza urbana, praticamente anda lá um rapaz que faz lá um dia ou 2 ou 3, depois tem que ir acompanhar o outro colega. Portanto, não é fácil, porque a nossa freguesia é muito extensa. Portanto, tem as localidades, né, no caso do Balado, que é uma coisa que pronto, é uma coisa que é ganho em conjunto. Agora, Famalicão é uma freguesia muito dispersa. Portanto, não é difícil fazer a manutenção se não houver gente nesse sentido. Ah, e tenho outra situação também que quero referir muito, porque tenho ouvido muitas reclamações. Portanto, eu praticamente ando no terreno todos os dias, na minha vida profissional também, que é a parte de dominação pública. Penso que isto cabe à autarquia. Pessoas de idade que nem sequer à noite conseguem sair, que têm medo, porque isto acho que foi um caos, a Câmara resolverem apagar as luzes sem de facto isso ao terreno primeiro, e foi feito o gabinete, apaga uma, apaga outra, e de facto apagaram-se onde são precisas, e onde elas são precisas estão onde praticamente são precisas estão apagadas, e onde não são precisas estão acesas. Para terminar, e qual é assim para si a principal prioridade para Famalicão? A prioridade que eu estou a falar é o posto médico e é o centro escolar. Portanto, a questão que referiu há um pouco do saneamento. E o saneamento básico, exatamente, a nível da freguesia também. Porque a nível da freguesia só temos 40% do saneamento básico. Sérgio Januário, para a CDU, quais são as propostas e as prioridades para a Famalicão? Portanto, as propostas, nós propostas temos muito poucas, porque as propostas não vimos para aqui prometer aquilo que sabemos que a priori não podemos cumprir. Temos, portanto, primeiro é tirar a nossa freguesia de esquecimento, uma melhor gestão da água pública, portanto, para toda a freguesia, como desencadeamento, isto está no nosso programa que vai sair na próxima semana, necessária a luta terá de ser junto do Executivo Municipal, que é lógico, não somos nós a freguesia que não tem verba, terá de ir, mais uma vez estamos dependentes do município, para, portanto, a conclusão do saneamento público, que estamos no século XXI. Temos, por exemplo, Macarque, Mata da Torre, Raposos, Casões. Portanto, está feito, está-se a degrasar, isso é a realidade. Isto é para nós todos. Depois temos há uma coisa que me preocupa e que nós, a nível de agricultura e de poucas coisas que temos, é que temos de preservar as nossas fontes. Algumas já foram destruídas, nunca haveriam de ter sido destruídas, e eu acho que destruiu-se uma para arranjar, portanto, um caminho. Acho que o caminho poderia ser arranjado sem ser destruída essa fonte. Pronto, não sei por que ponto é que o Executivo, nessa altura, fez isso. Foi destruída uma fonte na Quinta Nova, na Estrada de Cima. E então, acho que todos os fontanários estão degradados, precisam de ser revistos, mas lá temos o caso, terá de existir, portanto. Dizem que a administração local tem muitos trabalhadores. Eu acho que é mentira, tem poucos, isso comprova-se, porque temos muito para fazer, temos verbas para reparar, valetas que estão completamente, que as águas já se viram, mas inclusivamente estão a estragar, portanto, estradas foram feitas com dinheiro toda a população, isso havia de ser visto. Depois temos portanto, a nível da agricultura, o reaproveitamento. Eu estive numa fonte que se chama lá em cima a Fonte de Santa, e aquilo na Mata da Torre, e é um dó, ninguém faz um reaproveitamento, não há um reaproveitamento daquilo. Portanto, para isso é preciso todas, vê-se, é aquela, é a Fonte de Galinha, a Fonte de Maceira, portanto, mesmo em Famalicão, aquele rio que vai, salvo como o Abílio tem a banha lá, portanto, aquilo precisa, acho que é um desperdício de água. Está-se a perder pelos terrenos. Acho que com esta falta de água que temos, ao preço que ela está, esse reaproveitamento era coisa. Defendemos uma urgente, que é uma vergonha. Mete-se uma placa que diz, portanto, monumento para São Gião. E depois, o monumento, aquilo está caótico. E depois o próprio caminho. É impossível. Eu acho que com o executivo que está, antes de sair, a primeira coisa que havia de fazer era tirar lá de um momento. Ou então, fazer alguma coisa por aquele caminho. Arbeno e Varela, para o movimento de independência Nazaré Viva, quais são as propostas e as prioridades para a freguesia de Famalicão? Bom, as propostas para o movimento de Nazaré Viva são várias, entre as quais, portanto, efetuar diligências com o máximo de urgência possível para que o plano diretor municipal da nossa freguesia seja revisto e aprovado na próxima legislatura. Também é uma preocupação da Nazaré Viva, o Centro Escolar de Famalicão. O Centro Escolar de Famalicão serviu de isco aos outros dois centros escolares, o da Nazaré e do Valados Frades. Jorge Barroso mentiu, como está aqui, no Cista, Jornal Cista, de 3 de 1 de 2007, prometemos o centro escolar e tudo falhou. O movimento Nazaré Viva tem ainda como objetivo o Centro Médico de Famalicão, apoiar inequivocamente o Centro Social Famalicão, que tanto precisamos dele. Queremos também que seja, portanto, revisto toda a parte dos esgotos em Famalicão, nas partes que ainda falta, nomeadamente Raposo, Serra da Pescaria, etc. Manter e reevatilizar todos os fontenários públicos, limpeza no Rio de Famalicão, que é uma vergonha, o Rio de Famalicão, que vem ter à estrada da Sela, já não é limpo, já há vários anos, limpezas a tempo útil em todos os caminhos, limpezas e recolha dos lixos em todos os lugares da freguesia. Temos ainda que também a provisionar a estrada que liga Famalicão à Macarca. É uma vergonha quem lá passar aquela estrada e os seus passeios. Também a estrada que liga Serra da Pescaria à Serra de Baixo. E ainda a reparação de todos os caminhos públicos da freguesia e, consequentemente, a reparação das ruas de Famalicão. No turismo, apoiarmos um projeto para que a nossa freguesia, em todos os lugares existentes, que são o Casal Mota, Serra da Pescaria, Raposos, Macarca, Quinta Nova, Casais de Baixo, Mata da Torre, Salgado e Famalicão, para que se encontre alguns meios de subsistência nestas populações, nomeadamente o turismo rural. Promover o emprego na freguesia para que os nossos jovens fiquem lá. Defendemos ainda um polo industrial em Famalicão. Apoiarmos a agricultura, comércio e indústria e um gabinete para o efeito na Câmara Municipal, caso sejamos nós a ganhar, como esperamos. Entregamos... Remédio, a gente tem que interromper um bocadinho, depois... Abílio Santiago, o movimento Partido da Terra, o que é que propõe? Aquilo que eu proponho, ou seja, aquilo que nós propomos, isto já está no manifesto que iremos distribuir proximamente em Famalicão, divide-se em três eixos. São três eixos, enfim, digamos, três... a pequena obra de beneficiação, de arranjo, etc., que se poderá fazer, digamos, com a Prata da Casa, e aqui Prata da Casa é freguesia e Câmara, portanto, tentar que haja aqui um entendimento para as pequenas obras. Depois há as grandes obras, e eu nas grandes obras, porque sem a Câmara Municipal não vale a pena andarmos para aqui, coisa que tem a ver com o pavilhão desportivo, tem a ver com o centro escolar, que tem a ver com a pavimentação da Estrada da Macarca, que tem a ver com a repavimentação e alargamento, eventualmente, da Estrada da Bombagem até à Serra da Pescaria, porque desde que, digamos que a variante à Nazaré foi feita, aquela estrada está a ser muito mais frequentada do que aquilo que era, ou porque as pessoas passaram por lá quando aquilo estava a reparar e gostaram e começaram a utilizar a estrada, ou porque se calhar aquela sinalização não será a sinalização ideal. O que é facto é que aumentou substancialmente, e ainda vindo a esta história da Macarca, voltando atrás, eu aqui não estou de forma nenhuma a atacar o Zé Filipe, nem nada, devia ter sido exigido, quando foi feito aquele coisa, que as águas da Oeste pavimentassem a história da Macarca. Isso foi mais uma coisa que passou ao lado. Agora, porquê? Por desleixo, não sei, porque as estradas do Oeste partiram a estrada toda só para alcaturar aquele bocado onde passaram com o abastecimento do esgoto. Portanto, houve aqui uma série de... E depois é, digamos, criar protocolos com a ARS, com a ARS não será um protocolo, com a ARS terá que ser uma discussão, terá que haver vontade, terá que haver para resolver de uma vez por todas, senão não se compreende. Um direito que os portugueses têm todos, que está na Constituição, que é o direito à saúde, andarem pessoas de 70, de 80 anos, umas para Famalicão, outras para São Martinho, outras para Nazaré, outras para Alfezarão, os serviços de enfermagem, as pessoas chegam a ter que ir às caldas para terem o serviço de enfermagem, quer dizer, isto é completamente inadmissível, há aqui qualquer coisa que não funciona, que não está a funcionar, e isto tem que ser, é daquelas coisas que tem que se, que tem que ser, se tem que pegar com muita força. E depois é aquilo que era, que nós gostávamos de implementar em Famalicão, e se ganharmos as eleições vamos fazê-lo, que é criar um gabinete dada, digamos, dado a ruralidade de Famalicão e a sua proximidade também com o mar, é criar um gabinete para, com o fundo, portanto, para recuperação e para reconstrução de casas antigas, etc., no âmbito do CREN com o Turismo de Portugal, para dinamizar, criar alguma dinâmica económica na freguesia, assim como estabelecer protocolos dada a orografia da freguesia, estabelecer protocolos com a Federação Nacional de BTTs, como da Asa Delta e de Parapente, para que se comecem a criar movimentos, para que haja alguma agitação. Para ver se... Santiago. Agora, para terminar esta questão, têm um minuto para acrescentar alguma coisa àquilo que não foi dito, alguma coisa que se tenham esquecido, não. Ou até comentar aquilo que foi dito anteriormente. Começo pela mesma ordem, pelo Bloco de Esquerda. Bom, eu poderia fazer minhas propostas, todas as que foram aqui apresentadas, e com certeza que teria a defender o desenvolvimento da freguesia de Famalicão da melhor forma. Mas eu penso que é preciso esclarecer o seguinte: as juntas de freguesia não têm muita autonomia financeira. As juntas de freguesia estão limitadas na sua ação, ou os presidentes de junta. Portanto, um presidente de junta, e isso eu acho que o faria se fosse eleito, era dignificar, trabalhar na dignificação do papel da junta. Portanto, as obras são feitas por protocolos estabelecidos entre as juntas de freguesias e a Câmara. Os protocolos podem ser só de um ano. Isso diminui a capacidade financeira de uma junta e põe-na numa situação instável. Portanto, defender, por exemplo, que eles durem um mandato inteiro, os protocolos... Obrigado. Isso era uma das coisas, por exemplo, que eu gostaria de propor. Para terminar, um minuto sobre esta questão das prioridades e das propostas. Das prioridades. O Zé falou na iluminação pública, que é um caso flagrante em que se vê, se gasta dinheiro numas coisas e as tais prioridades da iluminação pública e que tanta falta faz, e eu sou também uma pessoa que estou a sofrer com isso, porque perto da minha porta também há ali luzes ligadas. Temos uma parte também de queda sinalética. Acho que Famalicão deve ter finalmente também tudo bem definido nas partes que têm a ver com a sinalética, com entradas, com a saída do caso do Salgado, que o desenvolvimento de São João, que não se falou aqui, que há projetos e, como sabem, bastante, e que já quase aprovados, outros quase por aprovar, e que desenvolvimento, há os anos que estão com São João para desenvolvimento daquela parte. Não é por acaso que a Serra da Pescaria está a desenvolver e que essas estradas estão como estão também, naturalmente. O desenvolvimento, a captação de investimento para Famalicão. Temos que falar, Famalicão, ou seja, o Porto de Abrigo, e daquela zona de São Gião toda, é freguesia de Famalicão. Não vamos esquecer isto. Famalicão é uma das freguesias que se estende daqui até lá. Exatamente, sabemos. Agora, isto, mas Filipe Romano, é bom lembrar. Sobre esta questão das propostas e prioridades. Alguma coisa queira acrescentar? Das propostas de que... Sim, das prioridades. Para... Sim. Eu relativamente queria falar relativamente nos centros escolares, que há bocadinho, portanto, você alterou-me a minha raciocínio. Eu só queria perguntar, porque... Qual é que foi a razão, o Centro Escolar do Balado dos Frades e o Centro Escolar da Nazaré, houve ajuste direto, foram concluídos. E por azar, o nosso Famalicão, que era o primeiro a ter que ser feito, porque era o mais urgente a ser feito, foi-nos dito a nós, ao seu Presidente da Câmara, e foi o primeiro a ficar bloqueado, na maneira em que está, que aquilo é um autêntico palheiro, que entretanto está ali, que se durante um ano não se resolve nada, aquilo só do bota abaixo. Mas queria só falar. Não, era não. Para concluir, era, sim, sim. Era mesmo só um minuto. Eu era, exatamente, mas eu queria concluir também realmente queria concluir realmente também a Estrada da Macarca, e realmente falou-se também na Serra da Pescaria, porque de facto aquilo também é uma miséria. E de facto, também quero falar no Salgado, no sentido em que os novos autarcas que entrem na Câmara Municipal nas próximas eleições também tenho um bocadinho mais de respeito e um bocadinho por Salgado, qual que não aceitei de agora. Sérgio Januário. Eu vou concluir, porque há pouco não disse nada. não disse aquilo que queria. Portanto, eu acho que temos a nossa freguesia deve estimular o investimento na área do ecoturismo, quintas pedagógicas, turismo rural, para entendermos que a nossa freguesia tem excelentes condições. Depois, também a nível do posto médico, que temos aqui, acho que deve estar lá, portanto, criar condições para estar lá um médico é uma das coisas que nos preocupa, porque a população está idosa e acho que temos de ter um médico ali, portanto, 5 dias por semana. Temos também, isso, se ganharmos, reunir a Assembleia Freguesia de forma descentralizada, portanto, nos vários lugares da freguesia, ouvir a população, que acho que a população deve ser, é que está em primeiro lugar, ouvir aquilo que precisam e as dificuldades que há e resolver com o coletivo, porque sabemos que a nível monetário não é tão fácil como se tem falado aqui. É tudo muito fácil daqui a 4 anos, porque a CDU continua cá, vai continuar e nós estamos ao lado do povo e vamos estar cá a trabalhar em conjunto e defender as populações. É isso que nós fazemos, trabalhar e defender as populações. Mário Varela, para concluir esta questão das propostas, um minuto. Portanto, como já foi referido atrás, portanto, é entrega aos escuteiros de Famalicão a sua sede que tanto merecem, interferir junto da banca de Famalicão para que nós venhamos a possuir a caixa multibanco, portanto, apoio à banda de música de Famalicão e outros grupos existentes, nomeadamente Estrela do Norte, etc. E temos como prioridade o seguinte: apoio claro ao desporto. É urgente reparar os jovens que lhe destruíram o seu campo de ténis, que foi desfeito pelas máquinas do centro escolar, e para repor no mesmo sítio onde já estiveram. Os jovens famalicenses têm o direito de possuírem o seu campo de ténis, mesmo que tenham na Nazaré, no Valado, no sítio, na Paderneira e em Fanhais. Antes basta, já estão desempregados e ainda por cima não têm como passar o tempo. Exijo esta obra concluída o mais urgente possível. Esta é uma promessa para concretizar. Fabrício Santiago, para concluir também esta questão. Pronto, quer dizer, eu concluí porque no fundo parece-me que, acho que aqui neste grupo somos todos unânimes no detectar das deficiências ou dos problemas que Famalicão tem, e aqui o que há, que eu penso aqui poderá-se trabalhar, e aqui é evidente, eu aqui estou perfeitamente de acordo, quer dizer, isto aqui a Câmara tem que chegar à frente. Agora, como é que a Câmara se vai chegar à frente? Quer dizer, todos nós estamos aqui em assim um bocadinho da forma como a Câmara está endividada, etc. Nós, eu pessoalmente vejo com muito, e por isso eu penso que há aqui alguma, vejo com alguma dificuldade o futuro desta situação, embora eu aqui no nosso manifesto há aqui prioridades que nós consideramos de médio prazo, porque temos que ser realistas. Eu penso que imediatamente o centro escolar, estas estradas, estas coisas que nós temos, não são possíveis de fazer, dado o estado financeiro que deixaram chegar à Câmara. Pronto, e para terminar, eu perguntava agora a cada um, e começava pelo Jorge Sousa, pelo PSD, por que razão é que os eleitores vão de votar no PSD, no Jorge Sousa, e não nos outros candidatos? Um minuto. Olha, antes de mais, agradecer a todos também por estarmos aqui e dar esta oportunidade de poder falar com as pessoas todas. Dizer que a votação, como disse inicialmente, eu vim para trabalhar, vim com um desafio. O que me move é simplesmente isso: unir as pessoas, envolvê-las, inovar e partilhar. A partir daqui o nosso programa já irá ser lançado, tenho a oportunidade de ver qual é o melhor programa, qual é a melhor pessoa que está em condições para trabalhar e disponibilizado para trabalhar para todos. Posso dizer uma coisa, que é o seguinte: eu vou para a Junta gratuitamente. Eu não vou ganhar um tostão na Junta porque não posso optar pela minha reforma ou pelo ordenado da Junta. Se eu puder fazer, dá-lo-ei, ou de, então encaminhá-lo-ei para uma instituição que será o Centro Social de Famalicão. Portanto, até a partir daqui eu vou gratuitamente, vou com amor à camisola, com amor a Famalicão, é a terra onde eu nasci, e é isso que eu vou fazer. Aquilo que me move é o seguinte: para dizer, não é só com dinheiro que se fazem coisas. Antigamente fazia-se muita coisa sem dinheiro. Obrigado, é preciso unir as pessoas. E só para terminar, para movermos uma montanha, temos que começar a movimentar as pedras pequeninas. José Filipe Carvalho, por que razão é que as pessoas vão votar em si, no Partido Socialista, e não nos outros candidatos? Penso que, naquilo que eu quero dizer, portanto, já estou na Junta de Freguesia há 12 anos, portanto, penso, sou uma pessoa que realmente sou bastante conhecida no local onde me encontro, colaboro com as pessoas diariamente naquilo que posso, e naquilo que eu vou acreditar é que, de facto, tenho uma equipa perante de mim que, de facto, para desenvolver a parte da freguesia de Famalicão. Luís Santiago. Olha, esse será o programa que eu apresentar, e as pessoas analisarão o programa, sendo que a minha disponibilidade, que acho que é aquilo que tem feito falta em Famalicão, no caso de ser eleito Presidente da Junta, é um Presidente da Junta a tempo inteiro. Presidente da Junta presente. É isso que eu me comprometo, porque parece que tem faltado muito essa situação em Famalicão. E basicamente depois as pessoas analisem o programa e depois escolham na consciência, em consciência, porque pronto, o José Filipe é conhecido, todos nós somos conhecidos, todos nós vivemos lá, todos nós temos um bom relacionamento com as pessoas, penso que ninguém, não há ninguém aqui que não tenha, penso que isso depois será as pessoas que decidirão perante os manifestos que cada um apresentar e que acharem os melhores. Arménio Varela, porque é que os eleitores vão de votar no Arménio Varela e na Nazaré Vila, claro, e não nos outros candidatos? Claro. É de lembrar a todos o seguinte, não fomos nós que tivemos no Executivo Municipal, dos 7 vereadores renumerados, que tiveram ao serviço desta autarquia, nós de Nazaré Viva não temos qualquer responsabilidade. É de realçar agora, para que não esqueçamos, que todos os 7 vereadores que fizeram as duas primeiras votações a favor da privatização da água, agora reclamam que sempre votaram contra. Isto é mentira e o povo tem que saber. O movimento Nazaré Viva é claramente contra a privatização das águas e qualquer aumento da água ou dos RSUs, etc. Já chega de aumentos. Votem na Nazaré Viva. Sérgio. A CDU, com todas estas propostas, estamos certos que conseguiremos ter uma freguesia mais dinâmica, mais coesa, que o governo local esteja mais próximo da população, aproveitando as potencialidades e qualidades ímpares da nossa freguesia, teremos mais força para ativar aquilo que Famalicão precisa, para sair da preocupante situação em que se encontra, fixando mais os jovens, criando mais trabalho, dinamizando o comércio local para criar capacidade financeira à Junta de Freguesia e para fazer o que tem de ser urgentemente feito. Por isso estamos com trabalho e coragem, com honestidade e, a população de Famalicão conhece-me a mim, como conhece todos, e eles escolherão, na próxima semana sairá o nosso manifesto com tudo. Bem, não vale a pena estar com coisas, portanto, o trabalho aqui é que nós nos propomos a fazer. Estamos cá até ao fim. Fernando Dias Pires, porque é que os eleitores vão votar no Bloco de Esquerda? Portanto, a minha candidatura é uma candidatura nova, como já afirmei, com ideias novas, sem compromissos com o passado. Portanto, dar a possibilidade a quem pretende votar no Bloco, o possa fazer, proporcionando assim um aumento na diversidade das propostas e das escolhas. Contribuir para diminuir a distância que separa a política dos cidadãos, apresentando propostas que combatam práticas de utilização autoritária do poder. Quem é eleito deve valorizar a confiança dos seus eleitores, zelando por um poder democrático, onde todos, de acordo com as suas possibilidades e capacidades, participem ativamente nos destinos das suas regiões. E, por último, contribuir para o crescimento e desenvolvimento da freguesia, com ideias e propostas que garantam um desenvolvimento sustentável, dando privilégio aos recursos locais. Pronto, resta-me agradecer a presença dos candidatos à Assembleia de Freguesia do Famalicão.